refere ao aeroporto ou ao campo meu de pouso? Onde eu vou pousar? Aeródromo, Salvador. Ano 45, Galeão, aprovado nível 380, via Pêsulo 10, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5442, controle 1208, um minuto para cotejar. Passaria do 2263, na escuta. Aceita, livrou na sua escuta. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04 do pátio 3, passarei do 2263. Alfa Kilo, pátio 3, posição 03, passarei do 2263. Posição 04 do pátio 3, passarei do 2263. A 04 no pátio 3. Andrés 145, prossiga. Entrando em Galeão, nível 380, peso Luna Zéu. Decolada 10, curva direita da EL, linha da 30, controle 108, transponder 5442. Dado Pinger 4, vai reportar a voz de tom, da 3145. 3145, só confirmando, vou aerovia até a posição SMAP. Eu peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Confirmo, peso 10 até SMAP, 3145. 3145, chame pronto. Salvador, boa tarde, 35488, paciente da informação Sierra, vai abandonar o 190. 35488, acenda a identificação, Prodmar, desça para nível de voo 050. Prodmar para o 50, 050, 5488. Chame Recife 1-2-5-1 alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, grato. Salvador, muito boa tarde. Este é o TAN 3-1-5-5, decolou na Gael. 3155, contato radar, sua para nível de voo 340 da EL. 340 da EL, 3155. Reajuste no 080. Controle o 35488. Siga. Autorizaria voar direto Itape ou Duna, senhora? Autorizado direto Itape, 35488. Direto Itape, 5488. O 1755, desço para 2000 pés, ajuste no 020, livre LS, porta estabilizado. Livre LS, reportagem estabilizado, 1020, Mike Eco Juliette, chame Recife 1288, aterne 260. 1288, É. Salvador, boa tarde, Oceania 6327, cruza 1300, subida. Oceania 6327, contato radar, sua para nível de voo 240, saída da EL. 240, não da EL, 6327. Pelo Quebec Serra, prossiga. E na hora do plano? 930, aguarde, ainda não tem um sistema. Pelo Quebec Serra. A 327 para evitar a formação, pode voar da EL, dá presente? Autorizado. Autorização, ainda não temos no sistema, aguarde. 1-755. Olá, 755, torres 86. 86, obrigado. Passou 100 para o 050-5488. Triple 5488, reautorizar 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará 5488. Autoriza controle para o 6327, final 200. Tudo para nível voo 200, aguarde autorização como nível final. Aguardando autorização 6327. Então, 3155, chame Recife 1251, alterne 1-3325. 251-3325, obrigado. Obrigado. M6327 autorizado, nível final 200. Ciente 200 autorizado, 6327. O Quebec está em contato com a sala de trava, mesmo está retransmitindo seu plano no sistema aguarde. Boa tarde, Luno 925. Está ligando 22 para o nomeamento da Guerra. Gol 925, acende identificação, chega da Bolsa 4 mil pés, ajuste na 020. Bolsa para 4.902. Guarda presente de coral. Minha 327, autorizado, direto coral. Gente, grato, direto coral, minha 327. Andreizo no 45, Paulo. Se for possível nos ajudar, já contatamos com a companhia, com o pessoal do solo aqui, um operador de Singer. Nós já estamos há cerca de 4 minutos aguardando aqui, não aparece ninguém, se ela puder nos ajudar, eu agradeço. Ok, gente, vou informar a administração do aeroporto. Obrigado. Vou no 755 Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 755. Falou, tá 3145, agradeço. Já removeram o finger aqui, pronto para o sistema de acionamento. Tá 3145, libera a sua chame táxi. Chamarei, obrigado, 3145. Azul 4144, número 2 para a cópia, aguarde. Web 5729, copia. Web 5729, com fins, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge. Intercepta UPS 16. 5457, transponder 1208, controle. 88, torre 186. 8h30, boa tarde. Estamos na Sobre-Zulu, na 4h30, transforma 208, controle. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Oceania 6314, livre acionamento de chame táxi, portão 05. Livre acionamento, voo no 755, mantém antes da Juliette inicialmente. Vai manter antes da Juliette, 1755. Azul 41144, copia. Azul 41144, com 15, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, intercepta o Peso 16. 5464, transponder 1208, controle. Azul 4144, cotejamento correto, chame pronto. Rosango, confirme estacionamento. Sente e aguarde conta, Charlie Alfa Tango. Negativo, Quilo Quebec Serra, estamos aguardando a IEP transmitir, ok? Siga. Mike Rodel, autorizado, presente, 500 pés, ajuste na 020, reporte no farol de Itapuã. No momento, eu estou confeccionando o seu plano manualmente. Por gentileza, mantenha escuta. Assim que o mesmo estiver aqui no sistema, o senhor será chamado para a cópia. Aguarde. Gente, Kilo Quebec Serra, o solo está ciente. Aeronave chamou para táxi. 3145, tá com 168330 Guarulhos. Indy Alpha 118.62, altimetro 1020, tá 3145. Alpha, Alpha 118.62. Temos a bordo 120, alternando Salvador, autonomia 3 horas. 63314, segue o Airbus da TAM à sua frente, segunda direita, Indy Alpha 186, altímetro 1020. Estado 020, segue o Airbus da TAM à sua frente. Kilo Quebec Serra, copia. Kilo Quebec Serra, copia. Quebec Serra, Siri, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01123, controle 1208, torre 1186. Pelo Quebec Serra, cotejamento correto, para acionar 1186. Charlie Alfa Tango, copia. Charlie Alfa Tango, Veracruz, 500 pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0170, controle 1208, torno 186. Salvatão, cotejamento correto, 01 na bote, chame a torno 186 para acionar. Paulo, 35488, livrando a sua escuta. Vou no 755, Juliette 08. Trip 5488, ingresso a Quilo, pátio 3, posição 04. Quilo, pátio 3, posição 04, 5488. K3217, com fins aprovado, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta Upper Zulu 16. 5463, o transponder 1208, controle. Gol no 925, desce para 2000 pés, ajuste 1020, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportará estabilizado, 1925. Controle, boa, o Quilo Quebec Serra, próximo direto, seria 2500, escolha aqui. Papatango, Quilo Quebec Serra, mantém assim condições visuais, autorizar 2500 pés, direto seria. Quebec Serra, obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, está 3145, perfil da Euleda. A 3145, contato radar, subo para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, autoriza voar da EL da presente? Autorizado. Quebec Serra, tente tráfego no sentido posto, sentido farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Vai ficar dentro, Quebec Serra. Controle, Alfa Romeo, Tchale, Alfa Tango. Sim, para o controle. Alfa Romeo, Tchale, Alfa Tango, senhora. Romeo, Tchale, Alfa Tango, prossiga. Afirmo, decola Dona 7, para a direita, está ingressando linha do litoral aqui, 500 pés. Não estou visual com outro tráfego, não. Tchau, Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais, confirma estar visual com os tráfegos. Negativo visual com o tráfego, senhora. Tchau, Alfa Tango, tem a sua esquerda, tráfego cruzando 1.000 pés para 2.500 pés, no Bravo 92 Popá. Tráfego no sentido oposto, sentido farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Positivo, está autorizado, passa para 1.000 pés. Autorizado. Controle, Salvador, boa tarde, 4, estabilizado no 925. Torre 186. 186, obrigado. Mike, a Codelta está visual com o tráfego no sentido oposto? Afirma. Gente, mantenha quieto os pés, chame torre 186. Torre 6, mantenha quieto. Controle de Salvador, já tem 5-4, informação, não quer. Estação, desce pro 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3-4. Passando, vai descer para 510 novamente, já superou o tráfego. Gente, Charlie Alfa Tango, informo que não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie de transponder. Positivo, tava em standby, tá ligado. Ano 2800, tá bom? Oceané 6314, contato radar, sabe, mantenha 340, direto Monza, presente. Confirmando então, Fox tem instruções para 340, direto. Momo. Momo, 6314, cara. Mike Echo Delta, controle. Gol no 925, controle. November Yankee Mike solicita regresso. November Yankee Mike, ou no meu pé via corredores, reporta rotatória. Reporta rotatória, November Yankee Mike. Tá 3-5-4, pode voar em TAP. 3-5-4, direto e TAP. Tan 3145, chama Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, alternado, 3145, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Assinado 0101, o Guardião intencionado a presente se livra da missão policial. Serrinha afastado 80 milhas, mantendo 2000, estima Serrinha a mais 40 minutos. Gente, Guardião 01, mantenha 50 de usuário. Escuta o controle. Autorizado 2000, Guardião? Livre. Grato. Papatango, November Yankee Mike, para avisar o cão. Firmo. November Yankee Mike, chama a Torre Salvador, 7186. 7186. Web 579, para táxi. Temos 129, 3 horas e 5, Fernando Gabriel. Web GS-579, substituto do táxi, 1-9-9, 3 horas e 5, caminhão. Web 5729, confirme o PLB? 129, 1-2-9. Gente, Web 5729, Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste no 020. 1020, Índia, lá no ponto de espera 286. Salve Salvador, 1-9-2-5, Livrosa na Alfa. 925, Alfa, mantendo-se da Juliette. Alfa Mudança Juliette, 1925. Charlie Alfa Tango, frequência livre.